segundo, segundo na memória. Toda cor me lembra os seus olhos, eu sei que vou. Eu quero te encontrar, eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. O telefone tocou, fui atender. Na madrugada, quero estar com você. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. O tempo vai passando nos relógios. Encontro os seus beijos toda hora. Você é tão acostumado a sempre ter razão. Você é tão articulado quando fala, não pede atenção. Calor do fogo, é tão certo quanto calor do fogo. 91. O Varejão São Francisco 1 está com super ofertas para você em gêneros alimentícios, produtos e limpeza, panelas, tachos e gamelas de alumínio, utilidades para o seu lar, ferramentas, enxadas, foices, lima KF, lata vazia para banha, peneiras de taquara e arame, botinas de primeira, fumo de rolo de primeira, palha de cigarro, farinha de milho, fubá de moinho d'água e ainda queijo de araxá e queijo da roça. Manteiga de leite da roça, rapadura, doces em geral, frango, linguiça de porco, verduras e frutas fresquinhas, refrigerantes e cervejas. No Varejão São Francisco 1, você encontra tudo o que precisa para a sua casa, inclusive o gás e cozinha mais barato e água mineral, galão de 20 litros, com entrega em toda a cidade. Varejão São Francisco 1, o esquinão da economia, Praça Severo Ribeiro, número 3, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Telefone 3341-1235, com entregas em toda a cidade. Atendendo de segunda a sábado, de 8 às 19 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Desde já, agradece a sua preferência. A sua sintonia todo dia é aqui. Rádio Liberdade AM. A melhor. 93. Um supermercado com gente feliz. Tem qualidade e economia. Na nossa cidade tem variedade. No supermercado Faria. Faria. As melhores ofertas pra sua família. Faria, é preço baixo todo dia. Rádio Liberdade AM. Muito mais rádio. Liberdade AM. Muito mais rádio. 1580 kHz. Sua sintonia. onde você ouve. Responda, responda. Rádio, rádio Liberdade. Liberdade. A rádio que toca as melhores. É demais! É demais. Vem, vem.

Liberdade AM. É música sem parar. Demasiado adianta o amigo. A número 1 da cidade. E não vai

ocidental me levam a você de um jeito desigual. Quem sabe então, por um acaso, perdido no tempo ou no espaço, seus passos queiram se juntar aos meus, seus braços queiram. Olha só, gostaria de aproveitar um momento aqui para apresentar essa turma aqui que vestiu a camisa. Agora os Titãs são quase 20, eu acho. Eu não contei direito, porque a gente perde a conta sempre. Antonella e Mariana, nos violinos, maravilhosas. Violoncelos, Flávia e Cássia. As Titãs. Na harpa, maravilhosa Cristina, que está esperando. Rádio Liberdade AM, seu dia mais feliz. A voz da vida vem dizer.